soprando fumaça pro alto do lado de lá. Nós tá comprando montado para decolar. Fica bem com chat, me engatou pro Guarujá. Que lá tem de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa, tá se preparando. DJ Sebastião Produções. Vai tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho. E se der mole eu prancho. Tô me jogando avanço. Fique fascista e eu malando intimista. Ela rebola e eu vou pra pro cano. E se pica até o sonho, cê diminui, só parei pra bolar. Plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Mano, se pica até o sonho, cê diminui, só parei pra bolar. Plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Soprando fumaça pro alto do lado de lá. Nós tá comprando montado para decolar. Fica bem com o chat, me engatou pro Guarujá. Que lá tem de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa, tá se preparando. DJ Sebastião Produções. Vai tá ciente que se der.